Como se fosse uma planta. Comigo ninguém pode. Aliado G, mano, Ed, viola. Face da morte. Lutando dia a dia. Pra que um dia, irmão, exista na periferia menos violência e mais poesia, Caio. Eu quero só os lucros. Sem perder a humildade, mostrando a realidade. Aqui é face da morte. Com muita dignidade, falando somente a verdade. Hortolândia na fita, é 100% humildade. E o tempo passa, só se esconde e a lua não vê. Mas diz aí pra mim ouvir. Mas no quarto da empregada é uma virgem, um tremendo escafado para o fim. Playboy forgado só dá valor ao BMW que o pai deu. Resolveu tirar o atraso com aquela inocente Maria. De outro estado, ninguém tá do seu lado. Sem família, educação, sem escola, sem o lar. Dependia do emprego. O fulano abriu a porta, ela começa a rezar. Por favor, me deixe em paz. Tinha o sonho de se casar, ter seus filhos e seu lar. Ele manda ela se calar, diz que no final ainda vai gostar. Violentou sem dó, seus sonhos viraram pó. Não podia reclamar que ela tinha medo de perder o emprego. Para acreditar que passado algum tempo o resultado é evidente. Sua barriga cresce e a verdade aparece. E o Batantes Maria, atitude normal, pra nós é muito natural. Berrico dando esmola como se fosse hora extra. Quem pensou na consequência é o filho que vai nascer na rua sem assistência. Maria agora está só, sem auxílio, clemência, deixa rolar. O mundo gira, até as pedras podem se encontrar. Vai! Não, não chore mais. Que coisa linda de ver. Não chore assim. Não chore mais. Sinta a força do rap nacional invadindo o Brasil. Não chore mais. Menina, não chore assim. Não chore mais. Procurem a Deus, seu verdadeiro pai. Faz 7 anos que o moleque nasceu. Pela idade é normal ir pra escola e tal. Já no primeiro intervalo, a brincadeira do pai era polícia e ladrão. Agora tente adivinhar de que lado ele está. Já na favela não existe. Quero ouvir. Pensário pra ele se acelerar. Pois a polícia vai lá. Só tem miséria, tristeza e lamentos. Mas não é do jeito. Pode acreditar que sim, daí. Que se contrastam com os carros importados que descem na quebrada. É sabadão. E os botecos estão todos lotados. Pois ele vê uma cena que o deixa chocado. É o pai tomando uma cena com o filho do lado. Ele não se conforma, não sabe quem é seu pai. Só tem a mãe, mais nada. Que aliás vive ausente, se tornou dependente do famoso. Muito longe dali, 6 tiros são disparados. 3 corpos são encontrados. Ele se revolta com tudo à sua volta. Na madrugada ele já está em claro. Ouve um barulho de carro. A sua mãe chega em casa, vida da bem louca. Abriu a porta e desfundou. Parece um filme de terror, mas é adulto. Então mistura demais para um pipete dessa idade. E agora já é tarde. Conselhos não adiantam, não matam sua fome. Ele prefere a cola, nunca sabe de escola. Entra no mundo do crime, virou sua obsessão. Começou como avião, quis se roda e não te aguenta. Com 12 anos de idade ganhou o primeiro. Quero ouvir, diz assim então. Não chore mais. Vem, não chore mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Não chore mais. Menina, não chore assim. Não chore mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Rapido como um disparo, passou do 12 ao 5-7 com menos de 17. Ele já estava legal. Deu uma força pra mãe se libertar do vício. Comprou sua própria caranga. Tem uma mina, pouca filha, respeitada no crime. No 5-7, nervoso, mano, é linha de frente. Já derrubou muito otário pra se levantar. A noite cai, a luz acaba, ele começa a pensar. Lembranças boas e más, seu raciocínio é confuso. Ele se lembra do pai, do ódio que ele carrega. É um fardo muito pesado. Mais uma vez se revolta com toda a sua volta. Mas tem um pressentimento que está perto o momento de sua vingança. Ao meio dia, horário marcado, plano bolado, vigia enquadrada. Abriu a porta do escritório, engravatado atrás da mesa. Parecia conhecê-lo, mas não tinha certeza. Uma arma é apontada para a sua cabeça. O covarde abriu o cofre, tremendo igual maravilha. Por favor, não atire, eu acho que eu te conheço. O mano olha bem pra ele, tem a mesma impressão. O engravatado pergunta se sua mãe é Maria. Ele responde que sim. Pode levar o que quiser, mas não me mate, eu sou seu pai. Diz aí, nem quero mais seu dinheiro. Fica a minha mãe. Sete tiros disparados de um cano de 8 polegadas, calibre 357. Foram 5 na cabeça e mais 2 no peito. O serviço está feito. Ele chega em casa, chama a mãe e diz: o que é que eu fiz? Não, não chore, não, não chore mais. Oh, oh, oh, oh, oh. Não chore, não, não chore mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Não chore mais. Menina, não chore, não chore assim, não. Não chore mais. Procurem a Deus, seu verdadeiro pai.